Disfrutar de todas as maneiras, o seu corpo decifrar todos os segredos em seu rosto. Como um bebê puro amor, será novo louco como no campo, enfim, selvagem lobo. Leva você ao ponto máximo do êxtase, ser tão levado como um meigo imprudente. Ter objetivos ao seu lado, futuramente se desejar, é pecar, pecador eu serei sempre. Olhar com atenção, te conhecer internamente, todos os sentidos apoiam minha frente. Estarei aqui eternamente, mesmo sendo um servo inconsequente. Tocar as suas curvas, sentindo vibrações, exquisitas delícias, incríveis sensações. O tema é ser um dia soltar as minhas asas, por isso sou menino hoje está lindo como um catal. Você não quer tudo feito roupa lavada, suas fantasias sendo realizadas, uma fase nova de mulher apaixonada. Fulano então me fala, fulano então me fala. Se você não quer doar um dia sua alma dormida, agarradinha, já acordar abraçada. Está feliz, é bom, ajuda sempre na batalha. Fulano então me fala. Tua vida é... Pisca e surro, conforto o clima. Beijando seu pescoço, sente excita, me excita. Somos corpos flutuando na imaginação. Quanto mais perdemos, mais aumenta a paixão. Com você sou o aprendiz, camas ultra no porão. Sua beleza é a minha terceira visão. Sorriso malicioso, lindão e atrativo. Hipnotizada que eu sinto, minha reação súbita te assusta. Faz com que desperte toda minha loucura. Verdade pura, é você que me segura. Meu coração tem a sua figura. Sigo seguro que foi feita pra mim. Ei, solidão. Não, esse é seu deixe fim. Se dê a mim e deixe logo fluir. Venha desse hall e depois fugir. Você não quer tudo feito roupa lavada, suas fantasias sendo realizadas, uma fase nova de mulher apaixonada. Fulano então me fala, fulano então me fala. Se você não quer doar um dia sua alma dormida agarradinha, já acordar abraçada. Está feliz, é bom, ajuda sempre na batalha. Fulano então me fala. Desfrutar de todas as maneiras, o seu corpo decifrar todos os segredos em seu rosto. Como um bebê puro amor, será novo louco como no campo, enfim, selvagem lobo. Leva você ao ponto máximo do êxtase, ser tão levado como um meigo imprudente. Ter objetivos ao seu lado, futuramente se desejar, é pecar, pecador eu serei sempre. Olhar com atenção, te conhecer internamente, todos os sentidos apoiam minha frente. Estarei aqui eternamente, mesmo sendo um servo inconsequente. Tocar as suas curvas, sentindo vibrações, explicitas delícias, incríveis sensações. O drama é ser um dia, soltar as minhas asas. Por isso sou menino, hoje saliente como um catal. Então me fala, se você não quer tudo feito roupa lavada, suas fantasias sendo realizadas, uma fase nova de mulher apaixonada. Fulano então me fala, fulano então me fala. Se você não quer doar um dia sua alma dormida agarradinha, já acordar abraçada. Está feliz, é bom, ajuda sempre na batalha. Fulano então me fala. Tua vida é, cê vai deixar passar. Vai deixar passar.